agora você vai curtir, dançar e recordar com ele. O DJ que é referência nas festas de saudade no Pará. O DJ que o povo gosta e dá valor. Eu estou falando dele. O nome da emoção. Super DJ Michel. DJ Michel. Esse DJ toca muito, porra. Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. Opa. E aí, Otero? Bora começar. Maybe I didn't treat you. DJ Carvalho aqui com a gente, com certeza, fazendo essa parceria aqui de Panema de Otero hoje, segunda-feira. E o Michel chega junto, Carvalho. Bora pra cima. Alô, Zequira. Olha o taxista do amor, ó. Amigo Romário com a gente, Romário. Bora, Romário! Alexandre Panema! Bora chegar junto, vamos lá! E aí, Romário? Bora pra cima, Romário! Flash, bora! Flashback. It's a flashback. Flashback. Amiga Cíntia, sem inimigo, chegando junto aqui, Otero. A nossa segunda-feira da resta. Bora, Cíntia! É verão, papão! É verão. Cunhado Romário da Pedreira. Pega com a gente, Paulo Cunhado. Lá do setor, Paulo. Ei, DJ Michel. Ei, DJ Michel. The night is young and full of fire. barreira, barreira. E aí? Bora, maroquino! Bora começar os trabalhos, pô! Sou Pirelli, já com a gente. E vai, tira e põe de hotel. André com a gente, bora André. Olha o Carvalho, DJ Carvalho. O homem lá do Bado Bada. É 16, né? Aniversário da loura do Bado Bada. O DJ Michel pela primeira vez por lá. Alô, Icoraci. Vanda viajou. Tá por aqui, ó. Bora, Zequina. Bora, Tia Lene. Agora. Carvalho aí. Alô, garçom Pireto. Traz uma água, uma água. Bota na conta do narigudo aí. DJ Michel. Carro, Carvalho. Tá no 12 lá, hein? Mas tá. E agora é sal. Estamos gravando o CD ao vivo aqui de Ipanema de Outeiro. Hoje, segunda-feira, com o Michel. Vamos que vamos. Alô, Romário. Já saindo no CD ao vivo aí, ó. Michel chegando de Barca Arena agora, olha. A balsa. Romário, tempo da fita cassete aí, ó. Olha! Anos 90, meu irmão. Do G3 já na área, já por aqui com a gente. Tá por aqui com o Michel. E aí? Melão da mula. Pode chegar junto, Outeiro. Aqui no Ipanema, que o Michel já tá no ar. DJ Michel. supremo som do amor está chegando. Só aquecendo aqui, Otero. E aí, Michel? Bora! Bora, Romário! I'm missing you. I'm missing you. Invadiu o sucatão na época. Piscina do samba. Muita onda, hein? Lá no seu Zé também. Fundo de quintal. Esse que era o tempo, Romário. Alô, Cíntia, vai! Brinca! Brinca! Brinca! Brinca! Brinca! Ei! E aí, Panema de Outeiro! Reminisce as you listen to this. An old time beat with a brand new the twist. Come rock the Alpha 3 dancing scene, cause you take me up to any place. Já estamos por aqui. Panema de Otelo, DJ Michel chega junto pra esquentar a galera. Hoje aqui no Baile do Alô. E o Baile do Amor já tá rolando. Te liga, só no mid aí, ó. Oi. Alô, foto G3. Agora. Oi, minha vida, verá, amor. O supremo som do amor. Amiga Márcia do Sideral com a gente, bora Márcia. A mulher da sopa. Olha o seu maridão com a gente aqui, ó. Chegando junto, já descendo aqui pro Ipanema de Outeiro. E o Michel do Cineral só esquentando. Alô, Carvalho! Olha a Blitz! Essas horas é bacana uma bicicleta, né? Juno com a gente. Bora, Juno. Os perseguidores da saudade. Assim, só nesse tempo. E aí eu tenho. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar a pouco, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe. E aí? Eu preciso de você. E aí, Panema? Me dê um pouco de... Olha quem tá com a gente. Nossa amiga Adriana. Eu errei. A galera lá do Sideral, já aqui com o Michel, obrigado, viu? Me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de... Bora, Juninho! Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure. Contigo, eu não demoro. Pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Olha o nosso casal da Terra Viva já chegando junto, já por aqui. Tá por aqui com o Michel. Cíntia Senimi. Só esquentando, só esquentando, só começando. Cineral. Dali Michel. Vamos lá. No meu ouvido, filho. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar. Amiga Márcia do Sideral. Não há. Olha o casal Rafinha Bela com a gente, já por aqui, ó. Eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. E aí, Lilian? Lilian? É isso, é? Só começando assim, ó, vamos lá. Dali Michel. E aí? Ele nunca vai te amar mais do que eu. Será, Cíntia? Pode ter certeza que não vai, não. Você não passa de mais uma diversão. Para o remista, nossa amiga Lili com a gente aí, os casais chegando direto de Belém, daqui com a gente solteiro, hein? Você vai sempre ser a outra. E aí? Ficando sempre encostada pelos campos, pelos campos, na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva, não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva. parceiro Ivano, via show. Alô, Ivan, abraço a você. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor, que eu delirava de... Amigo parceiro Edgar com a gente, da Automecânica. Tá por aqui com o Michel, bora Edgar. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Bora tocando pra galera aqui, ó. Amigo Emerson do Sideral com a gente. Eles são grande amor. Bora, Emerson! O homem da rodovia. Alô, brilhante. Quero amor sincero, não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração, com muito carinho e muita paixão. Bora, taradão. Mas só vou amar quem me amar e der valor. Bora chegar junto, vamos lá. Amiga Sal dos Seguidores do Amor. Vou amar quem me amar e dar valor. E aí? Queria acreditar nas suas juras de amor. DJ Michel. Sofri e não quero sofrer mais. Chorei por alguém que não mereceu. Baby, uma chance eu vou te dar. Amigo parceiro Edson do Barão, já com a gente. Bora, Edson, já aqui com o Michel. Só começando aqui no Ipanema. Vamos lá. Só pra aquecer, só pra aquecer. Vamos lá. Meu amor, me beija, me cara e me fale que não passou de ilusão. E um doce beijo desperta os desejos guardados do fundo. Bora, Zaquira, mais tarde tem palácio. Meu amor, me beija, me cale, me fale que não passou. Saiu daqui, Michel, no Palácio dos Bares. E um doce beijo desperta os desejos guardados do fundo. Michel! Ei! Pode ir, deixa aqui, ou ficar bem com o Itamaraty. Quem sabe assim, seja melhor pra desatar esse nó. Do nosso laço de amor, oh, oh, oh. Itamaraty, vou ficar bem, vou ficar aqui. DJ Gerson vai tocar nossa canção, eu vou dançar. E Itamaraty, amiga Ivana, via show, para Ivan. Vai com o Michel. DJ Gerson vai tocar nossa canção. Tecno Show, sucesso em primeiro lugar. Dali Michel! O supremo som do amor está chegando. Aguarde! Olha, tio Val, tá por aí, o tio Val! Hoje cedo, tio Val, olha! E aí? Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Bora, Ipanema! Nem adianta se descabelar. Fazer barraco agora só vai complicar. Ciúme é normal quando se trata de amor e paixão. Joga a cena, Michel! Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou. Olha o cunhado da pedreira. Você. Ela é prima da. Bora, cunhado. De um amigo meu. O som do amor. tava lhe ensinando a tocar violão. E você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Me faça te esquecer. Por quê? Sou louco por você. Tenho vontade de gritar bem alto para o mundo ouvir que eu sou louco por você. O que mais posso dizer? E aí? O mundo é uma bola que não para de girar. Enquanto o mundo gira, eu não deixo. Valeu, Romário! Apaixonado por você. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Só começando. E não tenho que me faça te esquecer. Por quê? Sou louco por você. Parceiro Júnior, aí dos meus seguidores com a gente. E aí, Júnior? O camarão, meu irmão. Essa música é só cineral nas férias aqui em Outeiro, olha. Olha, Ipanema! Ela vinha. Alô, Cíntia! De dentro do mar. Ei! Vinha de longe, cansada, talvez mal. O som do amor. Com um sorriso brilhante na tela. Amigo Maurício, a Márcia lá do cineral. Alô, Márcia, foi entregue a encomenda, né? Tudo certinho. Mais tarde aquele bocotão. Olha, Ipanema! Ah, como é lindo. Rafinha Bela hoje. Eu acho que é a forra, né, hoje. Quando é noite de lua, sua parte nua deita pra. Tirado o ferrugem hoje, bora. Com um sorriso brilhante, não tenho a mão. Sai, Ipanema! Porque é gostoso demais. E já é tradição. O som do amor. Alô, galera, vem aí. Dá-lhe mexer! O baile que todo mundo está esperando. O supremo som do amor está chegando. Ele arrasta o povão. Estão chegando, Deus! porque é gostoso demais e já é tradição. É o famoso brega forró, é o famoso brega forró, é o famoso brega forró, é o famoso brega forró. É uma festa da DJ Edson Tubarão. Bora, Edson, cadê o microfone, Edson? Convide seu tio, seu pai, sua mãe, a vovó, pra dançar a noite o que há de melhor. Nossa amiga Lene lá de Guaraci com a gente, bora Lene, abraço você. Pra dançar, ali vai de Outeiro. O que há de melhor. Oi. No gostoso. Até que enfim, né, Kleber? Pega fome, no gostoso. Alô, Cucá. No gostoso, pega fome, no gostoso, pega fome. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar. Bora, tá firme! Ela teve meu. Mais tarde tem palácio! Toda paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho. Olha que chegou meu parceiro Zezinho! Alô, mestre! Bora, Zezinho! Ela teve o meu coração, a minha louca paixão. Já já tem as pedras! Mas ficou. Ei! Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. E o caqueador e a Michel chegando junto. Alô, DJ Carvalho. Falar. É de bola, Otero, vem. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho. Bora, Emerson. Realizar. Quero ter um olhar. É verdade, Emerson. Falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Como é que é, Ipanema? Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará. Bora, negão, bora, negão. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Brega, é o Brega, aqui no Ipanema. Na noite do baile que eu te conheci, estava sozinho, sem ter alguém para amar. Quando de repente eu avistei você no meio de tanta gente. Olha, assim te dá valor. Todos curtiam você. Para sem limite! Trocamos olhares, você esbanjando charme, como uma princesa. Bora, Carvalho! Já tá saindo o sol já. Daqui a pouco já dá pra passar. Mas você só quis meu coração magoar. Olha, Cega Latinha aqui com a gente, bora, Cega Latinha! Pouco depois estava com outra. Agora eu sei que você tem compromisso, mas não consegui nem quer esquecer, nem por isso. Eu só quero. O que, que você quer? Só quero ter você. E aí? Eu só gosto. Só de você. Bora, brilhante! Só quero ter você. É verão, meu irmão. É verão. Bonima. Eu não quero mais você, porque você só me faz sofrer. Sabe como é que é, né? Eu tenho muito em dizer. E você? Você. Você. Não consegue entender. Final de semana é assim. No final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. A gente já gosta. Na praia tomando sol. Adoro ir curto verão. Bora, pega! E ela fica com raiva e me olha. Vamos embora. Pra disfarçar pra luz, meus amigos. Eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, bye bye. E não te vejo. DJ Danilo na área, hein, Carvalho? Te amo e te quero. Eu tava cerrando já. Seus mistérios. Porque te amo. Em que eu te quero. Ei! O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero brilhos dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo. O caqueado. Esse é o nosso brega. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Balançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. E ajuda! O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem papudinho, vagabundo e ladrão. E aí, louro, qual é a parada? Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega. É com real. E vem e vai. Eu vou te levar. Alô, Zé Giro! Moreninha, olorê. Eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. No flash brega. Meu amor, pode, pode sentar, vamos já conversar. Pode vir, meu bem, no seu copo. Hoje que pinta e rolar é bom. Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. balançar, Ipanema! Vamos lá! Meu amor, você chegou no teatro que tanto amar de vaidade. DJ meu Danilo! Olha, gordinho, tá chegando aniversário do Hamilton, viu? O Hamilton danado. A gente vai lá serrar muito, meu irmão. Tá tudo certinho, Michel, por lá. Você também. Bora, Ipanema! Bora girar! Sonho com você um dia pertinho de mim. Fala aí, Juno! Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. Dá-lhe os tempos, essa aí. A vontade de querer com esse amor fica. Mil e uma noite intermináveis a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Aqui. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo sonho. Meu parceiro Mauro Remis, tá ali, né? Tá aí com a gente, a galera do baile, meu irmão. Que vai embora. Olha o nosso casal da Terra Firme aí, Apolo. Mas aparecer. Eu grito, tu grita? Não. Tu grita? Não. Ah, não. Não. Tu não grita. Não se faz. Alguém não é bem fácil controlar. A vontade de querer como esse amor fica. Mil e uma noite interminável a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam. Ele quer ser mídia. Fazem sofrer. Quando durmo sonho com você. Deixa que abraça com carinho toda a galera aí dos talibãs da pedreira. Bora. Já que é com a gente, curtindo Ipanema. Nunca mais aparecer. E eu grito. Hoje o Michel. Já vou beber lá pro palácio. O supremo som do amor. Um belo dia de verão. Olha o verão. Eu fui à praia com meus irmãos. Te liga, assassina. Foi neste dia que aconteceu o amor entre você e eu. Bate meu coração. Oh, oh, oh, oh, estou tão sozinha. Oh, oh, oh, oh, estou tão sozinha. Amigo mestre Janária. Alô, Zazino. meu parceiro Márcio. Márcio Baralho, bora Márcio. Ele é Maria de Outeiro, Maria. Voltou de férias, né, Maria? Até que fim. E a Maria tava lá em... Meus irmãos, lá na ilha do Marajó, meu irmão. Tinha que acontecer. Esbanjando lá. O amor entre você e eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, te amando. Oh, oh, oh. A sua história em cada sucesso. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui! Alô, Cíntia! Fala, macho! É Michel de Ipanema, Cucá! Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai só sair com você, quero ficar. Sabe como é que é, né? Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Daqui a pouco tem Joãozinho. Ainda te amo e pra você voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Bora contigo, vamos lá! Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa. Com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. E aí, Maria? Deixa, deixa. Maria de Outeiro tá no setor. Deixa eu beijar a tua boca. Cícero Rocha. Aqui, ó. Alô, Pablo. Quando eu conheci você, juro que não pude esquecer. Era uma noite tão linda. Eu me lembro ainda daquele seu olhar. Sorrindo estavas a me olhar. E tão feliz você me fez. E o coração? Meu coração a palpitar. Alô, Carvalho! Me fez amar mais uma vez. DJ Carvalho, gente boa, gente nossa. Quero te dizer que eu. E aí, Júlio? Hoje sou bem mais feliz. Júlio, me deixei que considerar. Encontrei você, meu grande amor. Essa galera da oficina, Edgar, automecânica. O amigo Sidney. O Maurício, Edgar. O amigo Bicorote. Alô, Luciene. E aí, Lorena? Você, meu grande amor. Oh. Dali Michel. Estavas a me olhar. E tão feliz você me fez. Meu coração a palpitar. Mauro Remista com a gente, ali os dançarinos. Me fez amar. A Filha Bela com a gente também. O nosso casal lá da Terra Firme aí, ó. Quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz. Porque eu encontrei você, Cineral. Oh. Alô, Cíntia! Ela dá valor! Ela vem, vem! Ser feliz! Vem pro baile! Vem, meu bem! Vem! Ah, lá, lá. Essa mulher Ana chegando junto! E aí, mulher Ana, essa mulher tem história! O meu mundo caiu! Lá do Guamá! Conhece o Zezinho? Cheguei até a pensar que era meu fim! É de mim! Então vem, para Giliardi. Vem, meu bem, vem. Ah, ah, ser feliz. Mulherana, tem história, hein, bicho, deixei. Ah, ah, ah, ser feliz. Ei! Oi! Amigo parceiro Cabe Cocá. Ele é só a primeira dama, já aqui com a gente. Um abraço do Michel. Os potentes do Bré. Na minha vida. Aqui com a gente. Oh, oh, baby. Tá faltando a minha, né? O que é que eu vou fazer sem você? Na minha vida. Então vem. Lá, lá, lá. Olha quem tá com a gente, os melhores da saudade. E aqui com o Michel, obrigado, hein? Tá por aqui, ó. Ai de mim, hein? Então vem, vem, vem, meu bem. E aí, Pablo, é ou não é? Amigo GG de Curitiba. Cadê ele? A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Pablo sem limite. Pablo potente. E todos Pablo Talibã. Ah, tá. Ele já passou tudo por isso, é doido. Você não aceitou, então chorei. Depois dos talibãs, quem é? Seguidores? Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de dedos. Esse não para. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Pra lá, né, Cíntia? Eu sei que tudo pode acontecer. Pablo, a pergunta que não quer calar, é ou não é? Todo meu. E aí, Cuca? Todo meu. Vale, Ipanema! Nossa amiga David, aqui com a gente, só na mãe, ela chega junto, bora, David. A tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido. Amigo Theo e a Tássia, lá da Saudânia, aqui com o Michel Jaqueline Panema. Eu sei que tudo pode acontecer. Cachorrão, um dia você e vai aí? Ser todo meu. Todo meu. Dançando, bora curtindo! Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser tudo que eu fiz foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. E a Michelle Ipanema, vamos lá! Mas eu te confesso que não fui. Bora, Pablo! Feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Será que vale? Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Jogar no Face. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Meu olhar distante. Bora, mulher. Sou passar errando. Cadê a Marcela? Sigo a te buscar. Numa ânsia louca te beijar tua boca. Outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe. Jorge Cachorrão, considerar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. Nossa amiga Big Big já aqui com a gente. Alô, Big Show! Finge até me engana. Bora, mulherana! Se enrosca em meus braços, me mata de amor. E aí? Um dia você vai pensar no que faz. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama a gente não traz. Agora pensa no palácio em mim. Já tem. Deve estar lá já ela. Amor aqui, oh, oh. Oh. E aí, Júlio? Já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outra em seu lugar. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outra em seu lugar. Você vai pensar no que faz. E a saudade vai te lembrar. Parceiro Naldo Varejeiro já com a gente. Ele é madame, já aqui, ó. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama a gente não traz. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Baby, já cansei disso tudo. baby, já não me iludo. Já tenho outra em seu lugar. Oh, oh, oh, baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. E aí, como é que é? Já tenho outra em seu lugar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bora começar a esquentar, bora começar a esquentar. Vamos esquentar, bora esquentar, bora esquentar, Ipanema. Jorge Cachorrão, bora ver, meu irmão. Alô, Cuca. Sangue aí, meu irmão. Salsa, soca, salsa, soca, salsa, soca, salsa, soca, salsa, soca, salsa, soca. Rafina, vai, Rafina. A Rafina já tá no salão, já detonando. Bora, Bela. O Emil Pires e o Mixi tá aqui com a gente. Abraço aí, meu irmão. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. E a gente detona agora aquela sequência pra Márcia. Já pra ficar no CD do Vale do Amor. Hey! Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste. Olhar, bora, Cachorro! Profundo, já sofreu. Como é que é? Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância. Amiga Cacá do Bronze, já com a gente, obrigado, Cacá. Nunca teve ninguém. Bora recordar, Cacá. Nunca teve amor. Ele gosta de passar calor de alguém. Então bora. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece. Alô, Zezinho, vai sair aquela, Zezinho. Depois de hoje é segunda-feira, né? Não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio pra... Amiga Théo, a Caixa e a Consuelo, já aqui com o Michel, obrigado. Panima! De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Teve amor, não sentiu o calor de alguém. Olha que tá na área, Tatá. Nem sequer ouvi. E aí, Tatá? Palavra, carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza. Aí, Gocá. Te falei, meu irmão. Pra maciar. Sequência pra maciar aí do Michel. Vale do amor. Amor. Depois de tudo que eu vi, o supremo som do amor. Esquecer. Ela me disse adeus e olha a barba. Oi! Nem seu nome eu sei dizer. Tu gosta, né, João? Onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Trabalha comigo e se fico cansado, me ajuda nas coisas que devo fazer. É, né, Jorginho? Por descuido ou não, para Júlio, Mr. Shake! Sempre tocam nas minhas. O campeão. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Pablos! Às vezes sou eu quem... A gente, ele gosta de dar valor, né, Pablo? Namorado. Vamos lá! Foi engano ou ligue mais tarde, eu penso em dizer.

Parecia que o vento soprava. Michel, só avisando que tá todos os caguetas lá na barreira. Eu não quero nem saber. Hoje eles vão me prender. Crianças podiam tomar todas. Passear. Tá bem que eu parei de beber. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Bora, Maria! Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Olha, já já, DJ Joãozinho, entre em ação. Ai, que bom. Vai tocar pra galera aqui o Macho Marcante. Vida. E depois o Michel volta pra tocar sempre aquela saudade que você tava louco. Fala, João! Mas a noite passou e o meu sonho. E aí? Teve fim. Olha o homem das motos aí, Apolo. Ai, que bom. Tava lá em Barca Arena. Vida, fosse assim, sempre assim. Vamos lá! Gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. O supremo som do amor está chegando. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. E aí, Apolo? Olha a tia Lene, já ali no paredão, próximo bar, viu gente? Quem quiser, tá ali numa batatinha, coxinha também, né? Temos aí a venda, viu gente? Batata e coxinha. Daqui a pouco o bicho vai lá. Também temos chapa mista. E é o Michel no Otero. Vida comprida, estrada aqui alongada. Olha quem chegou, João. Atila Promoções. Uma procura de nada. Acho que ele tá estribado, olha. Tô caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. E aí? Lilian, teus olhinhos verdinhos. Aê, Carvalho. Falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Deixares, sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo. Um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Passando o Eric Matos. Vem invadindo o teu amanhecer. Oh. E faz. E aí, cala a boca, que você tá com raiva hoje. Oh, oh, oh, oh, oh. Para a Vânia, tá com a gente. Tudo que perdi. Alô, Cíntia! Sem você aqui, nada existe em mim. Para a Vânia. Mas tá lagado agora. Só presta porra. A luz das manhãs de sol. A Clau, então, só presta porra. Bora, macho! Vamos reviver nossas emoções. Só mais uma vez. Tá ficando CD aí, ó. Ipanema, meu irmão. Quando eu ficar quieto no meu canto. É doido, Zezinho. Seu moço, deixar pra lá. Isso, essa tocando lá no paredão. E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. Depois dessa, Joãozinho! É que às vezes vem uma saudade. Joãozinho dando uma palhinha hoje, né, João? Invade. Aí depois eu me chamo. Chega, João. São lembranças da minha. Amigo Edson do Barão com a gente. Alô, Edson! Aqui. Felicidade. Eu deixei lá. DJ Michel. Oi, meu amor. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Nesta cidade, seu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Duro foi sair daquela casa. E aí, avó? E na estrada. Aquele baile do amor gostoso que a galera dá valor. DJ Michel detona aqui. Panema de Outeiro. Duro foi. Alô, Júlio, Mr. Shake. Maria. Parceiro Zezinho Radional. Toda manhosa. Sem entender. A gente passa a bola aqui pro DJ João. DJ Joãozinho. Alô, Joãozinho.